just on the city bed, scooter searching for his groove. Seem like the whole world walking pretty, and you can't find more room to move. Well, everybody better move over, that's all, 'cause I'm running on the bayside and I got my back to the wall. Tell the devil to freeze out. Tell the devil to freeze out. cemetery became friends, trying in vain to breathe the fire we was born in. Catching rides to the outskirts, time fate between our teeth, sleeping in that old abandoned beach house, getting wasted. Streets, we're on a ride. We go higher than streets. show. Desperate lies. Eddie, can you lend me a few bucks? Tonight, can you get us a ride? Gotta make it through the tunnel. Got a meeting with a man on the other side. And Eddie, this guy, he's the real thing. So if you wanna come along, you gotta promise you won't say anything. Cause this guy don't dance. And the word's been passed, this is our last chance. We gotta stay cool tonight, Eddie, cause man, we got ourselves out on that line. And if we blow this one, they ain't gonna be looking for just me this time. And all we gotta do is hold up our end. Here, stuff this in your pocket, it'll look like you're carrying a friend. Remember, just don't smile, change the shirt, it's tonight we got style. Cherry says she's gonna walk, cause she found I took the radio and hocked it. But Eddie, man, she don't understand that $2,000's practically sitting here in my pocket. Tonight's gonna be everything that I said. And when I walk through that door, I'm just gonna throw that money on the bed. She'll see this time I wasn't just talking. And I'm gonna go out walking. Midnight gangs assemble and picture. beneath the city, two hearts beat. Soul engines running through a night so tender. In a bedroom locked, in whispers of soft refusal, and then surrender. In the tunnels uptown, the rats on dream guns him down. The shots echo down them hallways in the night. No one watches and the ambulance pulls away. Where's the girl shuts out the bedroom light? Outside the street's on fire and a real death waltz between what's flesh and what's fantasy. Man, the poets down here don't write nothing at all. They just stand back and let it all be. And in the quick of the night, they reach for their moment and try to make an honest stand. But they wind up wounded, not even dead. Tonight in jungle land. Foi Born to Run, terceiro álbum de Bruce Springsteen, né? O álbum que catapultou a carreira do The Boss. E agora nós vamos de blues e um pouco mais, aquela coluna escrita por Roberto Chalub da banda Corre 7 e narrada com maestria por Dr. Ray da Dr. Ray Blues Band. Curtam aí, blues e um pouco mais. Blues e um pouco mais, a coluna de Roberto Chalub. Episódio 18, Rockabilly. Rockabilly é um tipo de blues com uma batida country. Assim, Carl Perkins definia o estilo musical, estilo de moda e estilo de vida que tomou conta dos Estados Unidos e, consequentemente, de grande parte do mundo a partir dos anos 1950. Além das particularidades musicais do estilo que consolidou o nascimento do rock and roll, rockabilly é uma combinação de moda. Calças apertadas, jaquetas de couro, bandanas, topetes, costeletas, saias rodadas, salto alto, vestidos de bolinhas e todo o visual das garotas pin-ups. E rebeldia, com maquiagens carregadas, piercings e tatuagens, o que o cinema norte-americano soube explorar e lucrar bem no fim dos anos 1950. Conta a história que Sam Phillips era um produtor musical na então modesta Sun Records, no Tennessee, focado em gravar e lançar músicos de blues e country music. Dentre as promoções da gravadora para descobrir talentos, Sam Phillips oferecia algo em torno de $4 a qualquer um que quisesse gravar duas músicas. Eis que surge então um jovem branco, de origem humilde, que apenas queria gravar duas músicas para presentear a sua mãe. Esse cara era ninguém menos que Elvis Presley. Elvis dispensa maiores comentários. Além da voz marcante, estilo, interpretações e composições belíssimas que entraram para a eternidade e fizeram surgir o primeiro popstar de verdade, o rei do rock, ainda conseguiu mostrar que não existe segregação racial ou apropriação cultural que possa servir de barreira para a universalidade da música, do blues, do rock. Afinal, nada melhor que o talento musical do ser humano para melhor expressar que somos todos iguais. Carl Perkins, assim como Elvis, iniciou a sua carreira musical no Tennessee e é o responsável por todos nós hoje conhecermos a música Blue Suede Shoes, que ficou famosa na voz de Elvis Presley. Blue Suede Shoes também foi regravada posteriormente por Jerry Lee Lewis, Johnny Rivers, Hendrix, Black Sabbath e até John Lennon. E nessa toada surge Jerry Lee Lewis, que inovou o rockabilly com a sua performance e técnica únicas em tocar piano e cantar de forma irreverente, solta e completamente fora dos padrões da época. Com a sua personalidade forte e contestadora, Lewis é um dos responsáveis pelo uso do termo juventude transviada, adotado pelos conservadores puritanos e arcaicos, que achavam que o rockabilly e o recém-nascido rock and roll era coisa de quem não presta, assim como achavam que o blues era coisa do diabo. Assim, o rockabilly deixou de ser apenas música e se tornou estilo de vida, de comportamento e de moda que é reverenciado e sobrevive até os dias atuais. No Brasil de 1980, João Penca e seus Miquinhos Amestrados e Coqueluche, sem dúvidas, são os maiores representantes do rockabilly brazuca. Mas outros artistas famosos como Léo Jaime, Raul Seixas, Marcelo Nova, Magazine e até Ana Júlia, de Los Hermanos, sempre beberam na fonte do clássico rockabilly. Atualmente, artistas como Caio Durazzo, com seu incrível show One Man Band, Vitroles, Vandal e The Hicks, mostram que a vivacidade e energia do rockabilly continuam vivos e muito intensos no Brasil. Mas isso já é história para outro blues e um pouco mais. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go get going, but don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. I'll do anything that you want to do, but honey, lay off of my shoes, and don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Yeah. You can burn my house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Do anything you wanna do, but honey, lay off of my shoes, don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but lay off of my blue suede shoes. For the money, two for the show. You get ready now, go cat, go, but don't double my blue suede shoes. Well, you can do anything, lay off of my blue suede shoes. Blue suede shoes, blue suede shoes, yeah. Blue suede shoes, baby. Blue suede shoes. You can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Home. I'm an old poor boy, long way from home. guess I'll never be happy. Everything I do is wrong. Till your big dog come. Let me be your little dog. Till your big dog come. When the big dog gets here, show him what this little puppy dog. Well, I say, hey, woman, hold my clothes. Yeah, I say, little woman, with a matchbox, hold my clothes. I ain't got no matches, got a long way to go. Let her go, boy. Go, go. Well, I'm sitting here wanting my matchbox for the clothes. Baby, I'm sitting here wanting. tanto estudar pro vestibular, ele vai se transformar num babacão. Toca, toca, num babacão. Toca, toca. Não sai nem pra pegar o cinema. É do tipo de garoto que não dá problema. Não serve nem sabe, nem mesmo namorar. Porque ele é um babacão. Toca, toca, um babacão. Toca, toca. Crescendo vai virar universitário. Revolta vão postar no seu diário. Só que nada disso nunca vai dar pé, porque ele é um babacão. Toca, toca, um babacão. Toca, toca. Um belo dia vai se apaixonar e com uma virgem burra vai querer se casar. E o filho obrigará a estudar pra se transformar num babacão. Toca, toca, num babacão. Toca. Mesmo só pra ver qual é. Ele não quer ser um babacão. Toca, toca, um babacão. Toca, toca, um babacão. Toca, toca, um babacão. Toca, toca. Ele era um babacão. We'll be right back. Esse foi aí o blues um pouco mais, e completando aí a narrativa da coluna: Elvis, Carl Perkins, Jerry Lewis, Stray Cats, João Penta e N e Malagueta Boys, beleza? Completando aí esse discurso a respeito do rockabilly. Agora vamos para uns lançamentos aqui, recentes aqui, de grandes bandas. Vamos nessa então: Dokken, Saving Grace, Smith Cousin, Blacklight, Animalize, King of the Night, Black Label Society, Lord Humphus, sei lá que porra é essa, Lord Humphus e Velvet Rush Aurora, lançamentos aí da semana no Panela do Rock. Vamos nessa. to fly. Aurora, you're my morning sky. I want to fly. Oh, Isso aí, uns lançamentos aí das últimas semanas, né, cara? Grandes sons, grandes bandas. Vou mandar aqueles abraços aqui. Abraço de hoje especial pra galera que curte a Cabaré Rock. Cabaré Rock Radio. Do Rio de Janeiro, acho que de Angra dos Reis, né? Que agora o nosso Panela do Rock tá lá também, na Cabaré. Cabaré, Panela do Rock, tem tudo a ver, né, bicho? Então, tamo junto aí. Abraço pra quem tá curtindo pela Cabaré. Aos domingos, às 10 horas da manhã. Então agora são 19 web rádios com Panela do Rock sendo vinculada aí, o Frigideira Acústica também, a gente mandando ver. Só tá faltando ganhar dinheiro, né, Shaq? Tamo nessa aí. Manda aqueles abraços então, meu amigo Du, por onde andará o Du nesse carnaval, nessa folia de carnaval, por onde estará meu amigo Du, meu filho Theo lá no Cerro, o Jaelson da Vila em São Paulo, o Vaninho em BH, o Tonhão em BH, o Glazer em BH, a galera de Salvador, Ronaldo Pitanga, Luiz Omar, Márcio, Juninho da Alfa Rock, o Anselmo lá em Lençóis, o Jorge Torino lá no Rio Grande do Sul, o Alemão, o Miro, a galera da Putz Grila sempre ligada, a galera da Rota 220, né, pô, grandes discussões a gente tem, tô inspirando a Vivi a chutar o balde e jogar pedra na vidraça mesmo, que nem diz a música do Panela do Rock, vamos nessa aí. Em Feira de Santana, a galera do rock, né, Rony, Bira, Emerson, Ranulfo, Hulk, Drica, Priscila, Tamara, Jeff, a família Shaw sempre ligada, meus amigos aí de coração, o Betinho, o Marcos lá em Serrinha, o Marcão, o Cristiano do Museu do Rock, lá em Fortaleza o Jerônimo, o Ariel lá na Argentina, o Pablo no Uruguai, o Carlos Baraza em El Salvador, a galera que curte pela Seven Rock lá na Flórida, mas que tem conexão com a Venezuela, um abraço para José Seven Rock. E é isso, velho. Se eu não mandei um abraço pra você, você já sabe, sinta-se abraçado. Vamos nessa aí, porque agora eu vou falar de Billy Squire. Billy Squire, pra quem não conhece, é um cara que fez muito sucesso, um americano que fez muito sucesso no início dos anos 80. O primeiro disco dele é de 1980. Eu vou tocar um som aqui pra você lembrar quem é. Mas que em determinado momento da carreira dele, ele viu a coisa degringolar, cair pra caramba, e ele acha que tem a ver com um clipe que ele gravou, mas ele fez muito sucesso nos anos 80, assim, entre os fãs dele, Rudy Schenker do Scorpions, tem música com o Fred Mercury, só que antes dele fazer sucesso com a carreira solo, no final dos anos 70, ele tinha uma banda chamada Piper, cara, e coisa que eu descobri agora recentemente, eu vou trazer os sons da Piper aqui pra você também, no final dos anos 70 ali, no hard rock, meio blues, assim, bem legal. Então vamos nessa, Billy Squire e The Piper, pra vocês, quem não conhece, conhecer. Já volto. If you're in the game, well then the stroke's the word. Don't take no rhythm, don't take no style. You got a thirst for killing, grab your body. Woo! Put your right hand out, give a firm handshake. About that one big break. Spread your ear pollution both far and wide. Keep your contributions by your side. Strong man, stroke man. Could be a winner, boy, and move quite well. Strong man, stroke man. Strong man, stroke man. You got your number down. Put your left foot out, keep it all in place. Work your way right into my face. First you try to bend me, you make my backbone slide. But when you find you bend me, keep on by, keep on. Stop it, stop it. Oh! don't mean a lot. Yes. I know what I want. Mine. I see what you got. Yes. I know what I want. Mine. And I like it a lot. Yes. I like it, I like it, I like it, I like it. Lord knows I like it, I like yes. it, I like it, I like it, I like it. Mine. Yes. I'm just a common man. Yeah. I'm just a common man. I don't. É isso aí, eu não sei você, mas eu curti demais ter conhecido esse som da Piper aí. Billy Squire eu já consumia desde a década de 80, então eu achei bem legal. Então, precedendo aí o Frigideira Acústica da Chac, vamos aqui de X The Dead de Curitiba, Sociedade Crua de BH, Andero Views de São Paulo e Celso Dutra de Salvador, Bahia. Na sequência, a Chac, Frigideira Acústica, eu volto semana que vem. Que bom que você ficou até aqui com a gente. Espero que você tenha curtido. Interage aí nas nossas páginas, lá no Instagram do Panela do Rock, Rock Panela 13. Todo dia eu tô postando uma banda nova lá. Essa semana as bandas foram do Sul, semana que vem provavelmente da Bahia. Essa semana que começa agora no domingo, provavelmente bandas da Bahia de rock and roll. Eu fiz um compromisso com um brother lá de Itaúna que todo dia eu ia colocar uma banda nova no meu Instagram. Então você siga lá, Rock Panela 13, Panela do Rock no Instagram, porque tem coisa boa por lá. Vamos nessa, um abraço, volto semana que vem e fui. Não se esqueça, mantenha a bunda e a cara na posição de origem. Oh, Mas queria apenas só cantar e mostrar que as luzes estão todas acesas. Thank you. saía, não sabia se iria voltar. A cada esquina um perigo sem destino, a morte pra flertar. Sua mãe todos os dias pedia a Deus sua proteção. E ver aquele garoto assim tocou seu coração. Marlon e o rock and roll, Marlon e o rock and roll, Marlon e o rock and roll. Ouvir rock and roll era sua diversão. Agora, Frigideira Acústica com Patrícia Schack, trazendo as melhores frituras musicais da cena independente de todo o Brasil e do exterior, com muito sabor e sonoridade que só nessa panela do rock você tem. Olá, povo lindo! E começa agora o Frigideira Acústica com Patrícia Schack, o quadro de músicas que vai fritar a sua mente e te fazer delirar de prazer com artistas e bandas de todo o Brasil e do exterior. E para aquecer o óleo, começamos com a banda Espinhos e Rosa, lá de Salvador, Bahia, com a música Por Você. Na sequência, teremos Márcio Aranha e A Teia, O Som da Chuva, ele que é de Belo Horizonte, Minas Gerais. E para finalizar o bloco, meu querido amigo e instrumentista Paulo Guimarães e a banda Colírio Elétrico, com a música Devora a Arte, ele que é de Recife, Pernambuco. We'll be right back. chuva, vento forte, vendaval. Abriram as torneiras do céu, tempestade tenebrosa. E o barulho da chuva é percussão pra esse som, que ecoa noutra dimensão, que voa nos labirintos dos neurônios psicodélicos da minha imaginação, da minha imaginação, da minha imaginação, da minha imaginação. Raios, trovões, relâmpagos trovejantes, estrondos do universo. E o barulho da chuva é percussão pra esse som, que ecoa noutra dimensão, que voa nos labirintos dos neurônios psicodélicos da minha imaginação, da minha imaginação, da minha imaginação, da minha imaginação, que voa nos labirintos dos neurônios psicodélicos da minha imaginação, da minha imaginação, da minha imaginação, da minha trovador, trovador, trovador. Espirrando gordura pelo fogão inteirinho, do jeito que a sua mãe, o seu pai, que o resto dos integrantes da família toda adoram, só que não. Vamos dedicar este segundo bloco e o restante do programa ao Prêmio Balbúrdia do Rock Independente, na categoria Indie Alternativo. Vamos tocar apenas agora as músicas dos finalistas a esta categoria, a começar pela banda Cítrica, Comigo Não Morreu. E na sequência vai ter She's Dead, Don't Fuck My Heart, eles que são de Curitiba, Paraná. E para finalizar o bloco, Dirty Grills, Gosto de Ter os Pés no Chão Enquanto Não Tem Ninguém Pisando em Cima, eles que são de Florianópolis, Santa Catarina. Vamos lá, let's rock! Esconde junto com meus amigos. Entre eles estavam a verdade e o sorriso. Sempre que brincamos, todos fingem não achar a verdade. E assim pensam enganá-la. Mas ela não é boba nem ingênua e fica triste por saber que não a deixam brincar como todos. Aliás, a verdade nem sabe se esconder tão bem. Sempre se esconde no mesmo lugar. Em todas as brincadeiras, Sorriso se esconde sempre junto com a verdade, pois são como namorados. Estão sempre juntos enquanto brigam. A culpa é sempre de alguém que teme e não sorri. Veja, ali está o meu sorriso, que não sabe se esconder junto com a verdade. Com a verdade, com a verdade, com a verdade. Agora estamos livres, a verdade é quem procura por nós. Fomos embora antes que a verdade vá embora com um sorriso e ninguém. Agora estamos livres, a verdade é quem procura por nós. Vamos embora antes que a verdade vá embora. Thank you. Aproveitando aquele resto de óleo que fica na panela, na frigideira, a gente abusa do ácido graxo com as bandas Olivia e Els e a música Guilty. Eles que são de Curitiba, Paraná. Na sequência tem King of Noise com a música Lost. Eles que também são da capital paranaense, Curitiba. E para finalizar este bloco delicioso, vamos de Vasto Infinito. Não se importam, eles que são de Brasília, Distrito Federal. Vamos lá? Let's rock! Yeah. Cornelia, I left you. I want to put you on a better plane from the other side. I lost my money, I lost my, yeah, yeah, yeah, yeah. On the last corner, I left you. On the last corner, I left you. Thank you. perdi. Escorrendo o óleo, lhe sirvo então uma deliciosa fritura, regada à base de duas bandas finaleiras aqui dos finalistas do Prêmio Balbúrdio do Rock Independente na categoria Indie Alternativo. Vamos de Panaceia com a música Porrada, eles que são de Joinville e Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. E para finalizar, tanto o bloco quanto o programa, vamos de Organoclorados com a música Unreal Searches, eles que são de Alagoinhas, Bahia. We'll be right back. try to dissolve all the fantasies, but you always look for the hardest ways. Your searches are all so unreal, so unreal, so unreal, so unreal. Frigideira Acústica Especial com os finalistas do Prêmio Balbúrdia do Rock Independente na categoria Indie Alternativo. Semana que vem tem mais em outra categoria para vocês. E agora fiquem com ela, com a diva Regiane Assolini e o Minuto Dáquila Pesquisas. Um grande beijo da Shaki! Minuto Dáquila Pesquisas com Regiane Assolini. Que as tecnologias estão sempre evoluindo, a gente já sabe. Agora, você já se perguntou qual seria a fonte para tamanho feito? E se eu te disser que a tecnologia, como chamamos, existe há milhões de anos? É fato, a começar pelas construções das grandes pirâmides escalonadas. Estudos mostram que as pirâmides do Egito foram erguidas há pelo menos 4.500 anos. Porém, sabemos que existem outras até maiores, com datação de aproximadamente 450 milhões de anos atrás. A tecnologia aplicada nestas construções era a energia escalar. Vamos falar mais sobre isso na sequência. E as pesquisas continuam. Ficou curioso? Quer saber mais? Busque conhecimento em www.dáquila.com.br. Minuto Dáquila Pesquisas com Regiane Assolini.